aí, Fran, tá tudo bem? Tudo bem. Josi, tá tudo legal? Tudo legal. E aí, Jeff, tá tudo bem? Tá lindo demais, compadre. Então vamos dançar, galera. Dá pra se mover sensual. Um movimento sexy, glamuroso, natural, tá sensual, animal. Esse ritmo tá legal. Tudo bem, tá legal. Joga as mãos pra cima pra confirmar. Tudo bem, tá legal. Joga as mãos pra cima pra confirmar.